Obesidade crescente, temos diabetes crescendo, temos as doenças cardíacas matando mais do que qualquer guerra atualmente. E o básico disso tudo, por que a gente não vê a mídia tocando esse assunto? Sou o Carlos Fundaluno, Silvano Paulino. E vamos lá. Todo jornal que eu leio me diz que a gente já era. Oh baby, a gente ainda nem começou. Politicast está começando agora. Politicast. Vou para um assunto muito complicado, que é a obesidade. Não só a obesidade, obesidade e diabetes são duas coisas crescentes no mundo como um todo. E por que a obesidade? A gente tem que começar a pensar na obesidade infantil. Bom, primeiramente, hoje talvez um pouquinho menos em intensidade. As propagandas, de modo geral, ela vai atingir as crianças. E por que eu estou começando essa questão de propaganda? E se você observar, a maior parte dos alimentos industrializados, de modo geral, eles são alimentos pouco saudáveis, ou seja, eles não são nutritivos. E a criança é a primeira que tem contato. Ela vai ligar a TV, vai estar lá Bob's, vai estar lá biscoito recheado, vai estar lá um monte de outras coisas. Muitas vezes ela não tem nenhum contato para conversar com o pai, mas está ali ouvindo a TV e se formando. Vendo sanduíches muito legais que vem com brinquedinho. Exato. Tipo de coisa. Se vocês tiverem tempo, olha no YouTube a dieta do palhaço. Vocês vão vamos ficar estarrecidos com o que vão ver em um mês que o cara tinha proposto a só se alimentar de fast food. Antes de chegar um mês, o médico dele pede para ele parar. Já pare, senão você vai morrer. Se você não parar com isso, foi esse? Foi esse mesmo. Ele, inclusive, não queria fazer comer sempre no mesmo canto. Ele comeu nas lojas da mesma rede, mas viajando, não era? Isso. Sempre, cada dia, numa cidade diferente. Exatamente. Bom, diabetes... É interessante mesmo. Vamos procurar depois o link para acrescentar no post. Vamos. Diabetes e obesidade, gente. A diabetes tipo 2, ela é epidêmica. Ela cresce mundialmente. E... o que que tem a ver a diabetes e obesidade? Elas estão associadas. Hoje se fala muito de diabesidade, ou seja, o indivíduo é obeso e futuramente vai ter uma diabetes. Cada vez mais as pessoas estão desenvolvendo a doença mais rapidamente. Bom, o que que pode ocasionar diabetes? Um seria o fator genético. A pessoa já nasceu com a diabetes tipo 2. Mas essa diabetes, ela é por padrão? Você tendo esse fator genético, você vai contrair ou ela é uma predisposição maior? Já nasce com ela. Já nasce com ela. A outra, ela é adquirida. Mas de que forma ela é adquirida? Aí vem os grandes questionamentos, gente. Eu acho que antes é interessante explicar o que é exatamente a diabetes, como ela se comporta. Tá, bom, eu vou explicar em superficial. Não sei exatamente. Eu vou explicar superficialmente, né? O indivíduo consome açúcar, sobrecarrega o fígado. Por sua vez, ele vai ter que liberar o hormônio insulina. A insulina, quando ela é liberada, ela vai fazer com que o açúcar que você ingeriu, faz duas funções. Ou você consome ele energeticamente, ele alimenta, se for glicose, ele alimenta para o cérebro. 30% que você consome vai para o cérebro. Ou, no segundo caso, se transforma em gordura. Então, todos aqueles que acharem que estão gordinhos porque estão consumindo gordura, podem estar gordinhos porque estão consumindo açúcar. Você pega a rota bioquímica, vai ver que eu consigo, só de açúcar, formar gordura. Mas essa formação é feita com o intermédio da insulina. A insulina, você tem a ideia seguinte, ó. Se você consumir uma quantidade de açúcar agora, o seu fígado começa a trabalhar freneticamente produzindo insulina. Daqui a pouco tempo depois você tem fome, certo? Porque esse mecanismo de liberar a insulina faz com que o pico é grande, chamado pico glicêmico. O pico é muito alto, aí daqui a repente cai de uma vez. Aí quando cai de uma vez, o seu organismo quer mais alimento. Então é muito comum você consumir substâncias ricas em carboidrato e depois de um pouco tempo você está com fome, porque esse é o mecanismo. Tem um documentário que se chama Açúcar tóxico. A pergunta é assim: açúcar é tóxico? E esse documentário mostra que o açúcar é tóxico, que as quantidades ingeridas pelo ser humano atualmente, ela é alta demais. Nós precisamos de carboidratos, mas carboidratos complexos, aquele que está presente na batata, no inhame, no feijão, em substâncias que são mais complexas, mais difíceis de quebrar. Nós temos o costume de fazer sucos, por exemplo, e bater no liquidificador. Separamos a fibra da açúcar. Isso dá pico glicêmico. Se a gente consumisse a fruta in natura, nós não teríamos esse problema, por exemplo, porque a liberação de açúcar seria em quantidades, em um determinado intervalo, em pequenas quantidades. Constante por um período. Isso. E aí o resultado disso não te daria fome, por exemplo, seria um dos pré-requisitos. Por que do açúcar? Está falando das gorduras e falamos do açúcar. O açúcar é comprovadamente viciante. E eu não estou falando só da sacarose, não, que é o açúcar de cana. A frutose, que é o xarope de milho dos Estados Unidos, ela provou ser mais tóxica do que a sacarose. Os adoçantes, eles são problemas, porque alguns deles são artificiais e derivados do petróleo. E outros são existem estudos que mostram que, se você utilizar esses adoçantes, alguns desses adoçantes, eles podem mexer com o mecanismo de saciedade, ou seja, você não sabe mais quando tem que parar de comer. Se você pegar, você vai numa banca de supermercado, o que mais tem, além de aditivos, são adoçantes. Justamente para que a pessoa consuma, consuma, consuma, sem perceber que já está com a saciedade tranquila. Esse é um dos pontos. Existem alguns adoçantes que estão associados à leucemia e a câncer. O que é sugerido? Automaticamente a gente tem mesmo que pensar. O ser humano, quando começou lá no início, ele não tinha essa quantidade de açúcar livre tão grande quanto tem hoje. Pessoas, elas estão intoxicadas realmente. Se você vê uma pessoa com grande quantidade de inflamação, pode ser que isso seja reflexo ou de a ingestão de leite em grandes quantidades, ou a pessoa de repente não sabe que é tóxico, que ela tem Intolerância à intolerância lactose. à lactose, ou então porque ela está consumindo açúcar. Existe tratamento de seguinte: você começou o tratamento de câncer, pare com açúcar, todo e qualquer tipo de açúcar. Por quê? Porque as células cancerígenas são alimentadas de açúcar e glicose, a mesma que vai para o cérebro e o cérebro gosta. Então, quando as pessoas modificam a dieta, automaticamente o tumor ele tem uma tendência ou ficar normal ou até mesmo regredir, porque ele já não tem mais No o mínimo apetite. estabiliza. Estabiliza. Então, essa é um dos pontos de vista. Então, lembrando, temos obesidade crescente, temos diabetes crescendo, temos as doenças cardíacas matando mais do que qualquer guerra atualmente. E o básico disso tudo, por que que a gente não vê a mídia tocando esses assuntos? Porque para a indústria, de modo geral, é importantíssimo eu ter uma pessoa que toma insulina até o resto da vida e ela não vai morrer logo. Também não tem interesse em matar a pessoa do dia para noite, não. O interesse é dela E a viva. própria indústria alimentícia, que ela quer continuar vendendo aquele produto que eles fazem com menos esforço e grande lucro, que é prejudicial, mas eles querem continuar vendendo. E o interessante disso tudo, fuja do processado. Se você acha que não tem tempo, que o negócio é só miojo, que é só comida processada, biscoito e tudo mais, você vai pagar o preço. E seu preço é ou tomar insulina até o resto da vida, ou um remédio de hipertensão, ou ainda pior, ter um câncer por estar com a dieta desregulada, uma dieta desnutritiva, que vai levar mais cedo ou mais tarde uma vida ruim. E o mais interessante, vivemos mais hoje. A pergunta é: será que vivemos com qualidade de vida melhor? Porque muitas vezes o ser humano vai passar 10 anos ou mais só doente. Isso não é vida. Eu vi uma vez que o açúcar, quando ele é consumido, ele torna o ambiente, torna o corpo mais ácido. Processo disso, ele passa por processos que aumentam a acidez. Procede, procede. É bom a gente lembrar que quando a gente consome açúcar, uma das primeiras informações que nós temos é a formação de cáries. E é devido a essa transformação em um açúcar mais ácido, que vai consumir a coloração dos dentes, né? E não só isso, né? Porque como parte desse açúcar vai ser metabolizado e vai ser transformado em ácido gástrico, mesmo que não seja necessariamente livre, ele vai formar um éster, ele vai aumentar a acidez, sim. O açúcar é um agente que aumenta a acidez. Então, a única vantagem do açúcar é ser energético, basicamente. Sim. É ser um combustível energético. E, fora isso, ele tem um monte de desvantagens. Sim, mas aí tá. A energia, ela não pode ser rapidamente. Você imagina uma bomba. Uma bomba libera energia numa explosão. Mas a gente não consegue canalizar essa energia de uma explosão. Você precisaria de um pâncreas super potente e disposto a trabalhar de uma forma muito rápida. O combustível, vamos fazer essa analogia. O açúcar refinado, ele é como uma bomba. Ele libera energia, mas de uma vez só, e o estrago é muito grande. É mais vale você ter uma tomada de 220 volts do que ganhar um raio na cabeça. Com certeza. É algo nesse sentido mesmo. Então, o ideal são os complexos. Os complexos com fibras, ele vai ser liberado em quantidades homeopáticas. Então, é como se eu tivesse um combustível com octanagem. Ele vai explodir naquela quantidade, naquele jeito, e constantemente. Vamos pensar um pouco em mudanças alimentares, né? Voltando apenas às informações. E sobre açúcar, faltou falar uma coisa bem interessante que você falou outro dia, que é a quantidade de açúcar que existe no refrigerante. Ah, sim. Quantas colheres são mesmo? Vai variar, certo? Eu já vi estudos que mostram de 8 e alguns dizem que chega até 12. Mas o fato principal não é isso. O fato principal é as bebidas. O que elas têm? Por que tem tanto açúcar? Por que tem tantos aditivos? Mas o açúcar em si é uma concentração extremamente alta. E você só não percebe que tem tanto açúcar por causa do ácido. E o açúcar vai gerar mais ácido, Ele vai terminar além do, gerando. além da acidez que já tem, ou seja, você está com um grande problema, uma coisa muito problemática, né, colocando no Sim. seu organismo. Sim. Mas aí, se a gente parar para pensar, vamos pegar os biscoitos recheados, por exemplo. Além de sódio, além de carboidratos, além de gorduras. Essas são substâncias que estão sendo consumidas em grandes quantidades. Aí vem a pergunta, como uma fruta? A fruta não só tem uma substância, ela vem com um conjunto que talvez nenhuma indústria consiga fazer. Não só uma fruta. Qualquer substância ou qualquer produto vivo, extraído da natureza, é muito mais rico do que os processados. O que o ser humano pensou quando ele fez o refinado? Bom, eu vou pegar a cana e vou transformar em açúcar. A ideia é interessante. Então, uma quantidade enorme de cana pode ser agora transportada em um saco. Sabe uma coisa interessante disso? Imagine um filme bom que você vai assistir. Ele tem uma dosagem de tudo que é características de componentes. Ele tem um drama, tem um pouquinho de romance, um pouquinho de suspense. Imagine você extrair só, você vê uma coisa que é só suspense. O tempo todo não tem mais nada, é suspense, ou então é só romance o tempo todo. Acaba ficando chato, né? Você extrair um dos componentes, mas ele funciona muito melhor quando ele está no ambiente que é balanceado. É mais ou menos assim que funciona, né? Uma fruta, Isso. ela é o filme. Quando você tira um componente, é como se fosse uma seção só daquele elemento. Essa comparação é interessante. Podemos realmente comparar isso a um livro bem escrito, que tenha todas essas prerrogativas de um bom livro. Ele não vai ter só uma linha. Ele tem diversas linhas, mas ela se autocomplementa do ponto que você chega no final e diz: ótimo, está muito bom. Gostei. Mesmo que você não goste, você ainda sai falando mal do livro, mas você concorda que ele teve um objetivo, que é gerar discussão, gerar o debate, gerar os pensamentos. Mas do ponto de vista prático, ainda que você fosse descoberto que o açúcar seria muito bom. Mas o excesso do que é muito bom é algo muito ruim. E o grande reflexo disso é uma pessoa que consome açúcar em um doce de pasta, por exemplo, ela não fica só em uma colherzinha. Uma colherzinha já tem bastante açúcar. Imagine quantas colherzinhas ele não vai se contentar. O próprio cérebro sabe que ali é glicose, e glicose em grandes quantidades. Eu falei um pouco de xarope de milho, mas o xarope de milho, que é rico em frutose, é muito mais problemático, porque a maior parte dos biscoitos, principalmente dos Estados Unidos, tem frutose. E algumas bebidas refrigerantes têm a frutose. O problema da frutose qual é? A frutose, se não me engano, ela tem 300 vezes, ela é 300 vezes mais doce do que o açúcar. Ou menos um pouco, eu estou esquecido, mas é nessa É faixa. muito mais doce, independente, né? Se não for 300, mesmo assim é um número muito alto. E a estrutura química é diferente. Na glicose, você tem um anel de 6, quando ele está em meio aquoso, e no outro você tem um anel de 5. Então o cérebro já não vai consumir aquilo como glicose, a menos que ele gaste energia e transforme. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o corpo ele não sabe, e até sabe. Quando se trata de energia, a primeira coisa que ele faz é: eu pego essa energia e transformo em reserva. Não vou perder. Esse é o primeiro ponto. Até chegar o dia em que você não consiga mais. Até porque isso é muita energia que vem, né? O açúcar gera muito, traz muita energia e o organismo não tem como consumir aquela energia toda. Invariavelmente uma parte vai virar massa, né? Isso. Tem uma tirinha que eu vi uma vez que achei bem interessante, que era o Einstein e uma pessoa gorda comendo uma macarronada. Aí a pessoa gorda dizia: é verdade que matéria se torna, transforma em energia, não é? Bem feliz. Aí o Einstein dizia: é, e o contrário. Bom, é interessante que a gente falou um pouquinho de maestro, né? E qual o quadro atualmente de você ter essas doenças? É um quadro naturalmente de desnutrição, porque a desnutrição ela vai atingir a todos os níveis e a obesidade não deixa de não ser uma desnutrição. Eu deixei de consumir aquilo que era realmente importante e passei a consumir uma coisa só. Nada para o ser humano vai funcionar, nada funcionará se for uma única coisa. Se você só tomar água, vai ter necessidade de sais minerais. Se você tomar só sais minerais, vai ter necessidade de proteínas. Se você só tomar consumir proteínas, vai ter necessidade. Então, o ideal é aquela história que as pessoas falam, o prato colorido, que é um prato saudável, um prato que agregam diversos componentes. O problema é o seguinte: quando você vai ao teu supermercado, é cada dia mais difícil você encontrar produtos naturais ou produtos frescos, produtos que realmente atendam a isso. Nos industrializados é difícil encontrar produtos realmente diferentes em essência. E Por mais que tenham um exatamente. gosto parecido, às vezes são a mesma coisa, né? Com certeza. O outro ponto é que tem aditivos. Na fruta, ou no vegetal, ou no legume, você não vai encontrar um aditivo. Eles são feitos para ser consumido logo. Esse talvez o conceito de alimento vivo, que é aquele alimento que você tira o mais rapidamente da roça, consome e pronto. Essa história, se você pega um negócio lá que Não vai é ter. aquele polvo não, né? O pessoal enrola no palito, bota na boca, puxa, é um alimento vivo. Não, não. Mas é um alimento mais fresco possível. É aquele alimento que traz vida. E voltando o questionamento é o seguinte: você pega algo que só tem sal, açúcar e gordura em sua quantidade, em sua essência, mas falta sais minerais, falta proteínas, falta cofatores, falta muita coisa que poderia fazer trazer saúde. Tem um episódio do Nerdcast que eles falam sobre alimentação. E uma coisa interessante que eu achei que eles falam é que a indústria alimentícia, ela, invariavelmente, faz a mesma coisa. Eles dizem que os alimentos teriam um gosto meio metálico, esquisito, quase todo alimento. Aí eles colocam o sal para quebrar esse gosto metálico, aí colocam açúcar para esconder o gosto do sal e botam a gordura para dá uma durabilidade maior para o sabor. Aí diz que basicamente é isso que eles fazem quase tudo na indústria alimentícia. É por aí. A base é essa mesmo. Agora tem outras informações interessantes. Por exemplo, nos Estados Unidos eles colocam nos biscoitos bastante frutose. E para as pessoas não perceber que está doce, adiciona sal. Então o sal ele funciona como uma forma de mascarar o produto. Às vezes você está levando um produto salgado, pensando que está salgado, não está salgado nada. É muito açúcar mesmo. Muito sal para poder conseguir esconder aquele açúcar. Com certeza. Bem, mas no final das contas, o quadro básico é desnutrição. Então, as pessoas têm que comer com moderação, mas comer com moderação o quê, né? Se você consome muito refrigerante, deixe de consumir refrigerante. prefiro um suco ou uma fruta, é muito melhor do que o Muita fumo. gente que troca água por refrigerante. O que é extremamente ruim. Agora eu fiquei curioso com uma coisa sobre refrigerante. Qual a diferença, em linhas gerais, de um refrigerante qualquer, Néctar. uma cajuína e um copo de caldo de cana? Tem Bom. muita diferença porque todos eles são muito doces. Bom, vamos por partes. Vamos pegar os refrigerantes e classificá-los como não nutritivo. Aí você pega o caldo de cana. O caldo de cana acabou de ser moído da cana. Ele não passou por nenhum processo de refinamento. Ele não está ali somente açúcar. Ele está açúcar, alguns sais minerais, algumas vitaminas. Você vai ter uma overdose de açúcar também, mas vai ser acompanhado de alguns outros nutrientes, outros componentes bons. Exatamente. Mas assim, teoricamente, o pico glicêmico É o mesmo. é alto. E se você for diabético, não faça isso. Não faça mesmo. E a cajuína? Seria parecido com refrigerante, só que sem gás? Eu não me Mais lembro do industrializado? processo de fabricação da cajuína. Mas ela é colocado gás ou não? Eu acho que é bem pouco, né? Porque basicamente. Mas é muito doce também. Basicamente é isso. Se eu quero vender alguma coisa, eu coloco açúcar. Coloco açúcar mesmo. Que é para viciar as pessoas, que é para dizer, olha, esse negócio é bom, esse negócio é bom. Nos Estados Unidos, ou não só nos Estados Unidos, mas onde consome-se fast food, muito se atribui à gordura. Mas também tem bastante açúcar. Tem um médico que se chama Laí Ribeiro, ele fala sempre, né? Que seu remédio seja o seu alimento e seu alimento seja o seu remédio. Mas não só isso, quem falou foi o filósofo grego, né? Porém, essa é talvez a principal visão. A gente tem que visualizar o nosso alimento como uma fonte de vida, uma fonte que não vai desenvolver coisas ruins, desde que a gente saiba dosar. A gente sabe que é muito difícil hoje, tem agrotóxico no, nos vegetais, mas deve-se consumir. Existem técnicas, às vezes, para tirar um pouco desse agrotóxico. Existe informação. Eu acho que o maior problema que nós vivemos hoje é a quantidade grande de informação. E, infelizmente, num sistema que não permite que as informações venham à tona e gerem um debate muito mais rico. Porque a gente vai encontrar muitas pessoas ligadas à indústria que não quer esse tipo de debate. E ganha, esse é um sistema lucrativo. É muita gente morrendo. Tem computação, tem um conceito distinto de dados, informação e conhecimento. Quando você tem excesso de informação, você não necessariamente tem conhecimento. O conhecimento é aquilo que vem do processamento dessa informação. Então, o que a gente tem hoje é uma overdose de informações que a gente simplesmente não tem como humanamente processar tudo e acaba não tendo acesso às informações mais importantes, sabendo distinguir, né, o que acontece. A gente acaba meio que se afogando nesse mar de informações que temos hoje. Sim, com certeza. E o outro lado é a mídia. Uma empresa que você tem um grande poderio, você tem uma possibilidade enorme de fazer propaganda. E eles não estão interessados em escrúpulos, eles não estão interessados se a população está ou não sendo prejudicada. Até São porque empresas que querem lucro. querem o lucro, e esse lucro muitas vezes, essa própria empresa deve ter uma parceria com algum plano de saúde. Só as propagandas que passam, que veiculam, já rendem milhões para as grandes empresas de mídia, né? Eles vão perder clientes falando mal dos clientes deles, do produto que é vendido aos clientes deles. Não É, vão. vez ou outra até ensaiam alguma coisa, alguma posição nesse sentido, mas geralmente são iniciativas muito fracas, superficiais e que não têm continuidade. Aparecem em um programa ou outro e nunca mais fala nisso. É como aqueles programas que são muito bons, mas só vai acontecer 12, 1 hora da manhã, período que poucas pessoas estão acordadas. E aí o resultado disso é que durante o período que teria maior pico, não tem informação. Muitas vezes a informação é muito mais sobre violência, sobre futilidade, do que realmente se preconizasse para uma vida melhor. A vida melhor é aquela que você pratica um pouco do exercício, que você se alimenta direito e bem, com diversas substâncias, ou diversas vegetais, carboidratos, mas carboidratos complexos. Nunca, entre qual é o carboidrato refinado. O grande mal que a gente fez foi ter criado o carboidrato refinado, Embora que a ideia inicial foi interessante, mas no final se transformou em um grande vilão, ou está sendo um grande vilão. A gente tem como aproveitar isso, porque qual a nossa ideia? Consumir o mínimo possível. Segredo é o balanceamento. É, o segredo é o balanceamento. As pessoas têm a ideia que cada substância tem um preço. A pergunta é: você está disposto a pagar as consequências? Ou você acha que acontece por acaso? É algo que tinha que acontecer. Quando é que será que vão aparecer pessoas modificadas geneticamente? Será que já estão sendo estudadas? Que sobre a alimentação é interessante que algumas obras de ficção falam de mudanças no, na genética humana para, por exemplo, fazer com que o ser humano seja capaz de fotossintetizar o próprio alimento e assim eles reduziriam o alimento que teria que comer para 10% do que precisa comer hoje. Existe esse tipo de coisa de ficção. Será que a gente pode sonhar com um dia acontecer isso? Eu sei que a ética impede muito, né? Mexer com o ser humano. Se tratando de ser humano, a ética é um dos pontos. Mas não é É mais fácil só. aparecer animais, faço fotossíntese, pequenos animais, algum dia. E se você falar de algumas mudanças ou mudanças de paradigmas, né? Porque basicamente, antigamente o pessoal tinha histórias de pessoas nascendo com duas cabeças ou algumas aberrações, que a gente sabe que hoje isso, na verdade, é mutações genéticas que acontecem um em 1 milhão ou algo nesse sentido assim. Eu não duvido ter laboratórios fazendo testes, Convido. escondidos e as sete chaves e a interesse de guerras, que no final das contas não necessariamente seja talvez a fotossíntese. Eles sempre procuraram um ser humano mais perfeito. Aí, Um super soldado. se a gente voltar um pouco no período de Hitler, vamos ver que ele estava em busca desse ser humano perfeito, desse ariano, como eles falavam. Mas muito pouco se sabe. Até então, tem várias pesquisas voltadas para o Exército e para a NASA que ninguém sabe em que pé anda ou o que é feito. Se sabe que tem alguns relatos, que aparecem algumas coisas estranhas, né? Mas a gente não pode dizer o que é, se é possível ou não. O fato é que a indústria do melhoramento genético preconiza um ser humano mais perfeito. Então, todas as melhorias feitas até então foi pensando em criar uma super pessoa. Inclusive, eu acho que pela cronologia de Jornada nas Estrelas, a gente já estaria criando, teria criado, né, os seres humanos perfeitos, geneticamente modificados. Já assim, Jornada nas Estrelas, ele aparece o Khan, que foi um ditador na Terra, que é mais ou menos essa época. Mas isso aí é ficção do começo do século passado, né? Sim, mas assim, a gente percebe que toda e qualquer mudança, pensando em ser humano, é pensando em transformá-lo em estética, que você não consegue mudar caráter, por exemplo. Você pode melhorar geneticamente como for o ser humano. Se E você. assim, ninguém quer mudar caráter. As pessoas que têm caráter não querem o risco de que isso seja usado para alterar negativamente. Quem tem um mau caráter não vai querer que os seus fiquem contra ele. Acho que é o tipo de coisa que acaba ninguém querendo. Mas o que eu queria concluir com isso é o seguinte: de nada vai adiantar em a gente fazer uma pessoa perfeita se ela não tiver princípios. Infelizmente, o grande problema da ciência é a ciência sem escrúpulo. É a ciência que está visando e trabalhando unicamente para a guerra, por exemplo. A ciência é muito bela, mas ela não é feita para ser uma arma de guerra. Ela é feita para ser um bem comum ao mundo. Só que a história mostra que não é bem assim. O próprio Einstein, quando foi contratado, ele foi contratado porque ele iria produzir uma bomba nuclear. Mas quando a Alemanha se entregou, Einstein foi o primeiro a dizer que não soltar, não mandasse bomba nenhuma. Porque se o nazista tinha sido entregue, não tinha necessidade mais de ter uma bomba. No entanto, naquele momento, o presidente da época não ouviu. Mas quando ele chegou e disse: olha, eu tenho uma bomba para fazer, a primeira coisa que fizeram foi puxar. Porque a ideia dele era: ó, se você não fizer a bomba, você já perdeu. E eles sabiam dessa prerrogativa, mas não levaram em consideração o ser humano. É tanto que Einstein chega a dizer que se tivesse uma reencarnação, gostaria de ser um encanador, para não ter que fazer a miséria que fez. Ia lidar com outras bombas menos agressivas, bombas de hidráulico, Com toda certeza. bombas de água. A gente vê a profundidade do que é o ser humano, né? E cada vez mais a gente percebe que não tem mais essa formação. A formação filosófica, a formação generalista, a formação necessária para ele distinguir do bem e do mal. Isso cada dia mais o nosso sistema educacional ele permite menos isso. Isso tudo leva a uma pergunta interessante para inquietar todos nós. Será que todo esse descaso com a alimentação, essa exposição a substâncias malignas, não é orquestrada com alguma intenção por trás? Existem várias teorias nesse sentido, eu não descarto. Existe a possibilidade de você esterilizar a população, porque esterilizando a população, automaticamente você iria diminuir vários problemas, como foi até a questão da superalimentação. Hoje já se sabe que se a gente consumir igual a alguns países, vão precisar de 3 ou 4 terras ou mais. O detalhe principal é qualquer controle de natalidade é interessante nisso. Principalmente para as elites Se a que podem população. controlar a plebe, para Isso. que a plebe cresça na proporção que eles precisem de trabalhadores, pessoas necessitadas. Essa é a ideia, talvez plausível, mas correta. Então você vai esterilizar as pessoas para um nível adequado que você quer. E não só isso, porque você pode também controlar outras possibilidades, como vírus biológicos, infecções biológicas, podem acontecer também. É muito mais fácil você controlar a população. Hoje, cada vez mais as pessoas vivem em metrópoles, mas a gente percebe que a própria população está diminuindo. Há um tempo atrás, os casais tinham não sei quantos filhos, hoje é 2, e isso vai dar uma diminuição na quantidade de pessoas. A gente já sabe também que também não tem condição de a Terra abordar, ter a capacidade de assimilar todo mundo. Chega um dia que o pessoal vai ter que começar a botar para fora mesmo. A pessoa não é para fora. Já começaram com aquele cadastro do pessoal que quer ir para Marte. Espero que o pessoal que for para Marte se alimente melhor do que os daqui. Mas isso é difícil. Essa proeza é mais complicada. Desde já agradecendo a todos. Até a próxima. Agradeço a presença do convidado participante. Vamos lá, visitem o politicast.info. Quem quiser comentar alguma coisa, a gente não está com os comentários liberados no blog, mas vocês podem mandar e-mail para contato@politicast.info. É isso aí, política faz parte da vida. E até a próxima. Até.